nada a pensar em deixar de abrir jornais. Sei que ainda não vi tudo, mas já vi demais. Todos os dias bombardeado com notícias brutais. Dias de sofrimento já são dias normais, dias banais. Ainda te digo mais, terrorismo político atinge proporções abismais. Injeções letais, eleições ilegais, legislativas, autárquicas ou presidenciais. Abusos policiais habituais hoje em dia. Reclusos a mais, putos sem pais, cobardias, ousadia. Quis evitar, mas não sabia que a taxa de criminalidade sobre a fasquia todo o dia que passa. Venho a mesma notícia sobre a faixa de Gaza. Apetece-me deixar tudo para trás e ficar fechado em casa, escrevendo faixas na pausa. Qual é que achas que é a causa? Quando mais já matam crimes, afinal o que é que se passa? Estados Unidos inseridos por meterem o nariz. Onde não foram chamados, já foram vários países atacados, mas tratados de treta são assinados. O public enemy number one na Casa Branca sentado. Estou para sempre acordado, posso para sempre preocupado. Não quero bater no coitado, quero manter-me ocupado. Tento entender o recado, senão vou ter que insistir. O nosso mundo anda virado enquanto nós ficamos a assistir. Liga a TV e ao pôr os olhos no ecrã, perca a esperança de viver o melhor amanhã. Remota possibilidade de um novo futuro. Humanidade segue um caminho cada vez mais escuro. Procure em meu redor explicações para o cenário, mas ninguém quer tirar os seus esqueletos do armário. Respostas vão surgindo num encolher de ombros. Lentamente o mundo vai se reduzindo a escombros. É triste desistir de braços cruzados, ser incapaz de aprender com os erros do passado. Confrontado com imagens de pobreza extrema, o capital comanda, move todo o sistema. Guerras sem fundamentos, ou quaisquer razões. Confrontações entre nações, por mais uns testões. Por questões ideológicas, diferenças étnicas. É derramado o sangue de milhões de vítimas. São mínimas as chances de uma vida digna. Cidadão, baixa os braços e esta se resigna. Globalização, cultura da massificação. Planeta outrora azul, sucumbindo à poluição. Mundo cão, onde ter opinião é um handicap. Onde a felicidade se resume a um mero cheque. No fim do mês talvez dê para dar a volta ao esquema. Agora diz-me, yo, será que vale a pena? Para existir riqueza extrema tem que haver pobreza extrema. Organizações humanitárias não resolvem todos os problemas. Infelizmente são demasiadas diferenças. Não é para todos a cura de certas doenças, mas o único interesse é fazer mexer a grande máquina. E pelo caminho esquecem-se continentes como África, América do Sul, Ásia, onde muita gente ainda morre com malária. Visa-se o próximo pelo ouro negro. E quando a guerra chega transforma países em guetos. Não é segredo, mas distorcem-se os fatos. Manipula-se informação e assinam-se contratos. Para abafar relatos, não fiquem calados, fiquem alarmados. Porque muitos menores ainda são explorados. Grandes multinacionais, líderes mundiais vão espremendo o mundo até não haver mais. O eticamente correto aqui nunca existiu. E se Deus existe, já há muito que partiu e deixou este mundo nas mãos do ser humano. Infelizmente a igualdade nunca fez parte do plano. Faço com o cinto. Dá-me esse pedo que vem a seguir. Que se passa? Que se passa?